Não há diferença entre os ensinamentos do Senhor Chaitanya apresentados aqui e os ensinamentos do Senhor Krishna no Bhagavad Gita. Os ensinamentos do Senhor Chaitanya são demonstrações práticas dos ensinamentos do Senhor Krishna. A instrução fundamental do Senhor Krishna no Bhagavad Gita é que todos devem se render a Ele. E o Senhor Krishna promete se encarregar prontamente da alma que se render a Ele. O Senhor Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, já se encarrega da manutenção desta criação por meio de Shirodakshay Vishnu, sua expansão plenária. Só que esta manutenção não é direta. Entretanto, quando o Senhor Krishna diz que se encarrega de seu devoto puro, Ele se encarrega dele diretamente. O devoto puro é uma alma eternamente rendida ao Senhor Krishna, assim como uma criança é rendida a seus pais ou um animal a seu dono. No processo de rendição, deve-se 1. Aceitar o que é conveniente para a execução do serviço prático e amoroso a Deus. 2. Rejeitar o que é inconveniente. 3. Crer firmemente na proteção do Senhor Krishna. 4. Sentir-se exclusivamente dependente da misericórdia do Senhor Krishna. 5. Não ter interesse separado do interesse do Senhor Krishna. E 6. Sentir-se sempre manso e humilde. O Senhor Krishna pede que nos rendamos a Ele, seguindo estas 6 diretrizes. Mas os ininteligentes pseudo-acadêmicos do mundo interpretam mal essas exigências e impelem o público em geral a rejeitá-las. Na conclusão do 9º capítulo do Bhagavad Gita, o Senhor Krishna diz diretamente: sempre ocupa tua mente em pensar em mim, presta-me reverências e me adora. Absorvendo-te inteiramente em mim, com certeza virás a mim. Bhagavad Gita 9:34. Contudo, os demônios eruditos desorientam as pessoas, fazendo-as voltar-se para a verdade impessoal e manifesta, eterna e não nascida, em vez de para a Suprema Personalidade de Deus, Krishna. Os filósofos impersonalistas não aceitam que o aspecto fundamental da verdade absoluta seja a Suprema Personalidade de Deus, Krishna. Quem quiser compreender o Sol como ele é, deverá primeiramente encarar o brilho do Sol, depois o globo solar, e após entrar nesse globo, encontrar-se pessoalmente com a deidade predominante do Sol. Devido a seu pobre fundo de conhecimento, os filósofos impersonalistas não podem transpor a refulgência Brahman, que pode ser comparada ao brilho do Sol. Os Upanishads confirmam que é preciso penetrar a ofuscante refulgência do Brahman antes que se possa ver o verdadeiro rosto da personalidade de Deus. Portanto, o Senhor Chaitanya ensina a adoração direta ao Senhor Krishna, que apareceu como filho adotivo do rei de Vraja. Ele também sugere que o lugar conhecido como Vrindavana é tão bom quanto o Senhor Krishna, porque não há diferença entre o nome de Krishna, as qualidades de Krishna, a forma, os passatempos, o secto e a parafernália do Senhor Krishna e o próprio Senhor Krishna. Esta é a natureza absoluta da verdade absoluta. O Senhor Chaitanya também recomendou que o modo de adoração mais elevado na fase máxima de perfeição é o método praticado pelas donzelas de Vraja. Essas donzelas, as vaqueirinhas, simplesmente amavam Krishna sem motivações de ganho material ou transcendental. Chaitanya também recomendou o Shrimad Bhagavatam como a narração imaculada de conhecimento transcendental e também ressaltou que o objetivo supremo da vida humana é desenvolver amor puro por Deus, Krishna. Os ensinamentos do Senhor Chaitanya e os dados pelo Senhor Kapila, o expositor original da Sankhya Yoga, o sistema Sankhya de filosofia, são idênticos. Este sistema de yoga autorizado recomenda a meditação na forma transcendental do Senhor. Não é possível meditar em algo vazio ou impessoal. Podemos meditar na forma transcendental do Senhor Vishnu, mesmo sem praticar posturas sentadas complicadas. Tal meditação chama-se Samadhi perfeito. Este Samadhi perfeito, êxtase, é comprovado no final do sexto capítulo do Bhagavad Gita, onde o Senhor Krishna diz: e de todos os yogis, aquele que sempre se absorve em mim com grande fé, adorando-me com transcendental serviço amoroso, está muito intimamente ligado a mim em yoga e é o mais elevado de todos. Bhagavad Gita 6:47. O Senhor Chaitanya deu instruções à massa popular sobre a filosofia Sankhya de Achintya Beda Beda Tattva. Em português, né? Deus é simultaneamente ou ao mesmo tempo igual a tudo e diferente de tudo. É o que afirma essa frase Achintya Beda Beda Tattva. Então, Prabhupada explica que o Senhor Supremo Krishna é, ao mesmo tempo, igual à sua criação e diferente dela. O Senhor Chaitanya ensinou esta filosofia através do cantar do santo nome do Senhor Krishna. Ele ensinou que o santo nome do Senhor Krishna é sua encarnação sonora e que, como o Senhor Krishna é todo absoluto, não há diferença entre seu santo nome e sua forma transcendental. Assim, cantando o santo nome do Senhor Krishna, podemos nos associar diretamente com o Senhor Supremo Krishna através da vibração sonora. Ao praticarmos esta vibração sonora, passamos por três fases de desenvolvimento: a fase ofensiva, a fase purificatória e a fase transcendental. Na fase ofensiva, podemos desejar toda espécie de felicidade material, mas na segunda fase nos purificamos de toda contaminação material. Quando nos situamos na fase transcendental, alcançamos a posição mais cobiçada, a fase em que amamos Deus, Krishna Prema. O Senhor Chaitanya ensinou que esta é a fase mais elevada de perfeição para os seres humanos. A prática de yoga destina-se essencialmente ao controle dos sentidos. A mente é o fator central de controle de todos os sentidos. Portanto, antes de mais nada, é preciso praticar o controle da mente, ocupando-se em consciência de Krishna. As atividades grosseiras da mente expressam-se através dos sentidos externos, quer para a aquisição de conhecimento, quer para o funcionamento dos sentidos, de acordo com a vontade. As atividades sutis da mente são pensar, sentir e desejar. Segundo seu estado de consciência, o indivíduo é poluído ou puro. Se nossa mente está fixa em Krishna, em seu nome, suas qualidades, formas, passatempos, sectos e parafernália, todas as nossas atividades, tanto sutis quanto grosseiras, tornam-se favoráveis. No Bhagavad Gita, o processo de purificar a consciência consiste em fixar a mente em Krishna, falando de suas atividades transcendentais, limpando-lhe o templo, indo a seu templo, vendo a bela forma, a sua bela forma transcendental, bem decorada, ouvindo suas glórias transcendentais, saboreando a comida oferecida a ele no altar, associando-se com seus devotos, cheirando as flores e folhas de tulsi oferecidas a ele, ocupando-se em atividades de seu interesse, etc. Não é possível parar com as atividades da mente e dos sentidos, mas pode-se purificá-las através de uma mudança de consciência. É o que os mestres falam, né? Não mude nada na sua vida, acrescente Krishna, porque não é possível parar com as atividades da mente e dos sentidos, de repente, mas pode-se purificá-las através de uma mudança de consciência. É o que nós precisamos mudar, a nossa consciência de material para transcendental, nossa consciência do mundo para a consciência de Deus, a consciência de Krishna. Essa mudança está indicada no Bhagavad Gita quando Krishna fala a Arjuna sobre o conhecimento da yoga, mediante o qual pode-se trabalhar sem resultados frutíferos. Ó, filho de Prita, quando agires com tal inteligência, poderás livrar-te do cativeiro dos trabalhos. Bhagavad Gita 2.39. Às vezes, um ser humano abstém-se do gozo dos sentidos devido a determinadas circunstâncias, tais como doenças e etc. Mas esta não é a prescrição. Sem conhecer o verdadeiro processo pelo qual pode-se controlar a mente e os sentidos, homens menos inteligentes ou tentam conter a mente e os sentidos à força, ou cedem a eles e são levados pelas ondas do gozo dos sentidos. Os princípios regulativos e as regras da yoga, as diversas posturas sentadas e exercícios respiratórios executados numa tentativa de afastar os sentidos de seus objetos, são métodos destinados àqueles que estão demasiadamente absortos no conceito corpóreo de vida. O homem inteligente que está situado em consciência de Krishna não procura à força impedir os seus sentidos de agir. Em vez disso, ele ocupa seus sentidos a serviço de Deus, Krishna. Ninguém pode impedir que uma criança brinque, deixando-a inativa. Pode-se impedir uma criança de fazer tolices, ocupando-a em atividades superiores? A restrição forçada das atividades sensoriais através dos 8 princípios da yoga é recomendada para homens inferiores. Homens superiores, ocupando-se nas atividades superiores da consciência de Krishna, afastam-se naturalmente das atividades inferiores da existência material. O Senhor Chaitanya ensina a ciência da consciência de Krishna dessa maneira. Esta ciência é absoluta. Especuladores mentais secos tentam abster-se do apego material, mas verificamos geralmente que a mente é forte demais para ser controlada e os arrasta de volta para as atividades sensuais. A pessoa em consciência de Krishna não corre esse risco. É preciso ocupar a mente e os sentidos em atividades conscientes de Krishna. E o Senhor Chaitanya ensina como fazer isso na prática. Antes de aceitar a ordem renunciada da vida, o Senhor Chaitanya era conhecido como Vishwambara. A palavra Vishwambara refere-se àquele que mantém todo o universo e que lidera todas as entidades vivas. Este mantenedor e líder apareceu como o Senhor Shri Krishna Chaitanya para transmitir esses ensinamentos sublimes à humanidade. O Senhor Chaitanya é o mestre ideal das necessidades fundamentais da vida. Ele é o mais magnânimo outorgador do amor a Deus, Krishna. Ele é o reservatório completo de todas as misericórdias e boa fortuna. Como se confirma no Shrimad Bhagavatam, no Bhagavad Gita, no Mahabharata e nos Upanishads, ele é a suprema personalidade de Deus, o próprio Deus, Krishna, sendo digno de adoração de todos nesta era de desavenças. Todos podem juntar-se a seu movimento de canto e dança público de Hare Krishna. Nenhuma qualificação prévia é necessária. Simplesmente, seguindo seus ensinamentos, qualquer pessoa pode se tornar um ser humano perfeito. Então vamos parar aqui. Começamos a ler a coleção Sri Chaitanya Charitamrita, traduzido por A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Bom, gente boa, essa coleção Sri Chaitanya Charitamrita, que é o doutorado da ciência do amor a Deus, está de graça no nosso site. Isso mesmo, você entra agora na krishnafm.com.br e na quarta linha está lá o link Livros Grátis, com as opções para você ler na tela ou baixar, como a gente fez, né? A gente baixou essa coleção e agora nós começamos a ler, porque a Bímola já vem falando isso faz tempo, né? Ler mais e falar menos. E agora eu estou sendo obrigado a ler mais e falar menos, para a alegria dela e da torcida dela. É isso aí, não? Eu gostei da ideia, Bímola, gostei da ideia. Eu gosto de passatempos, e esses são os passatempos de Deus. Os passatempos de Deus que voltou neste mundo há 530, deixa eu ver aqui. Não lembro, 500 e a data exata, tá? O importante é entender a filosofia e não esses detalhes, né? Mas aqui, ó. O próprio Deus voltou há 535 anos e viveu tudo isso que a gente vai ler aqui com o maior prazer, né? Na coleção Chaitanya Charitamrita, que é o doutorado da ciência do amor a Deus. Bom, gente boa, o que mais que eu ia falar? Calma, não tem aniversário, não tem nada. Tá, então nós vamos ler mais um pouquinho da coleção Shrima Bhagavatam. Só mudou o começo do programa, né? Por enquanto, né? Bateu um vento aí. não achei ruim, não. Muito bem, parabéns, Bimbola. Melhorou para mim, melhorou muito, né? Não sei. É a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, o doutorado da ciência do amor a Deus. E é com o maior prazer que a gente vai ler mais e falar menos. Tá bom, então vamos lá, na sequência do programa, vamos ler mais um pouquinho da coleção Shrima Bhagavatam, o Purana Imaculado. Mas antes, vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Ujiraye Shrivatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridiyanta Istohi Abhadrani Vidnoti Suhi Satam Nashta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttamash Loke Bhaktir Bhavati Naishtike. Estamos lendo a coleção Shrima Bhagavatam, o Purana Imaculado, com a tradução e significados dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada, Jai. Oma Gyanati Mirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmae Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Statam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahiyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Juta Pada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Ragunatam Ditam Tam Sadivam Sadvaitam, Savadutam, Parijana, Sahitam, Krishna, Chaitanya, Devam, Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitanscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagapati Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vri Shabanu Suti Devi Pranamami Hari Priye Mancha kalpa tarubhyas cha, kripa sindubhya eva cha, patita nam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Bhaja Shri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shri Adwaita Gadadara, Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Então vamos lá, paramos aqui, né? Onde Krishna deu a fórmula para a gente se salvar das mãos dos sacerdotes de castas. Devemos seguir estritamente, para a gente, é Prabhupada explicando, para a gente se livrar, né, dos sacerdotes de castas, devemos seguir estritamente as instruções da Suprema Personalidade de Deus, que falou no Bhagavad Gita 1866, Sarvadharman Parityaja Manekam Sharanam Vraja Aham Tuam Sarva Papebhyo Mokshyami Mashucha. Em português, abandona toda a variedade de religiões e simplesmente rende-te a mim. Hei de te libertar de todas as reações pecaminosas. Não temas. Calma. Que o Bhagavatam é diferente do Chaitanya Charitamrita para ler aqui na tela. Deixa eu ver aqui. É, exatamente. Lá não pula a página, aqui pula. Os resultados de qualquer coisa que uma entidade viva faça nesta vida são desfrutadas na vida seguinte. É a história do plantou-colheu, né? Planta coisas boas, acontece isso. Desfruta na vida seguinte. De um modo geral, ninguém sabe como um corpo está vinculado a outro corpo. Como é possível que alguém sofra ou desfrute dos resultados de atividades realizadas neste corpo ou em outro corpo na vida seguinte? Esta é uma pergunta que o rei quer que Narada Muni responda. É, se a gente quer conhecer a verdade de verdade, a gente deve perguntar a um mestre na ciência do amor a Deus. E é o que exatamente o rei fez. Como alguém pode ter um corpo humano nesta vida e não ter um corpo humano na vida seguinte? Nem mesmo grandes filósofos e cientistas podem explicar a transferência do karma de um corpo para outro. Segundo nossa experiência, cada alma individual tem um corpo individual, e as atividades de uma pessoa ou as atividades de um corpo não são desfrutadas ou sofridas por outro corpo ou por outra pessoa. A pergunta é: como as atividades de um corpo são sofridas ou desfrutadas no próximo corpo? Os peritos conhecedores das conclusões védicas dizem como alguém desfruta ou sofre dos resultados de suas atividades passadas, mas na prática, observa-se que o corpo que realizou o trabalho no último nascimento já se perdeu. Assim, como é possível desfrutar ou sofrer as reações daquele trabalho num corpo diferente? Os ateístas querem evidências do que acontece com as ações resultantes de atividades passadas. Portanto, eles perguntam: onde está a prova de que eu estou sofrendo e gozando das ações resultantes do karma passado? Eles não fazem ideia de como o corpo sutil transporta os resultados das ações do corpo atual até o próximo corpo grosseiro. É, tem até aquele ditado, dessa vida nada se leva, né? Pelo jeito, se leva sim, hein? Se leva o que a gente plantou de bom e de ruim. O corpo atual pode se acabar a nível grosseiro, mas o corpo sutil não se acaba. Ele transporta a alma para o corpo seguinte. Até Prabhupada deu exemplo, né? De como o ar leva o perfume de uma flor ao nariz da pessoa. Então existe uma ligação, né? Entre os sentidos, o objeto dos sentidos, que é a flor, né? Ao nariz da pessoa. Então, quem faz essa ligação do perfume da flor até o nariz da pessoa é o vento. Da mesma forma, quem faz a ligação desse nosso corpo ao próximo corpo é o corpo material sutil que todos nós temos. Na verdade, o corpo grosseiro depende do corpo sutil, do corpo material sutil. Portanto, o próximo corpo grosseiro é obrigado a sofrer e desfrutar de acordo com o corpo sutil. A alma é transportada pelo corpo sutil continuamente até libertar-se do cativeiro material grosseiro. Isso aqui é uma máxima, hein? A alma é transportada pelo corpo sutil continuamente até libertar-se do cativeiro material grosseiro. O grande sábio Narada prosseguiu: a entidade viva age num corpo grosseiro nesta vida. Este corpo é forçado a agir pelo corpo sutil, composto de mente, inteligência e ego. Depois que o corpo grosseiro se perde, o corpo sutil continua a existir para desfrutar ou sofrer. Assim, não existe mudança. A entidade viva tem duas espécies de corpo: o corpo sutil e o corpo grosseiro. Na verdade, ela desfruta através do corpo sutil, que é composto de mente, inteligência e ego. O corpo grosseiro é a cobertura externa instrumental. Quando o corpo grosseiro se perde, ou quando ele morre, a raiz do corpo grosseiro, a mente, a inteligência e o ego, continua a existir e ocasiona outro corpo grosseiro. Embora os corpos grosseiros aparentemente mudem, a verdadeira raiz do corpo grosseiro, o corpo sutil, composto de mente, inteligência e ego, continua existindo. E nós estamos dentro, né, desse corpo material sutil. As atividades do corpo material sutil, sejam ímpias ou piedosas, criam outra situação para a entidade viva desfrutar ou sofrer no próximo corpo grosseiro. Deste modo, o corpo sutil continua a existir, ao passo que os corpos grosseiros mudam um após o outro. É como uma pessoa, né? Que todo dia troca de roupa, mas continua sendo a mesma pessoa, só está usando roupas diferentes. Visto que os cientistas e filósofos modernos são muito materialistas, e uma vez que seu conhecimento é roubado pela energia ilusória, eles não podem explicar as transformações do corpo grosseiro. O filósofo materialista Darwin tentou estudar as transformações do corpo grosseiro, mas como não tinha conhecimento nem do corpo material sutil, nem da alma, ele não pôde explicar com clareza como funciona o processo evolutivo. Alguém pode mudar de corpo grosseiro, mas ele age em corpo sutil. As pessoas não podem entender as atividades do corpo material sutil, em consequência do que ficam confusas. É porque o corpo material sutil é invisível, né? Aos nossos olhos materiais comuns. As pessoas não podem entender as atividades do corpo material sutil, em consequência do que ficam confusas sobre como as ações de um corpo grosseiro afetam outro corpo grosseiro. As atividades do corpo sutil também são orientadas pela superalma, como se explica no Bhagavad Gita, capítulo 15, verso 15. Sarvasya chaham hridi sanivishto mata smriti gyanam apohanancha. Em português, estou... O próprio Deus fala, né, pessoalmente, no Bhagavad Gita, capítulo 15, verso 15. Estou sentado no coração de todos, e de mim vem a lembrança, o conhecimento e o esquecimento. Uma vez que a superalma, ou a suprema personalidade de Deus, Krishna, está sempre orientando a alma individual, que somos nós, né? Sempre sabe como agir de acordo com as reações de seu karma passado. Em outras palavras, a superalma faz com que ela se lembre de agir de certa maneira. Portanto, embora aparentemente haja uma mudança de corpo grosseiro, existe uma continuidade entre as vidas de uma alma individual. Então vamos parar aqui. Enquanto sonha, a entidade viva abandona o próprio corpo vivo. Bom, tá bom, vamos parar aqui, onde vai começar esse verso. Mais explicações do grande mestre Narada Muni. Bom, gente boa, essa coleção está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora e na quarta linha está lá o link Livros Grátis, com as opções para ler na tela ou baixar. Mas se você quer essa coleção na mão, né, o Shrimad Bhagavatam, assim como também a coleção Chaitanya Charitamrita que a gente começou a ler, vai ter que pagar, mas vai pagar um precinho camarada, quase a preço de custo. Você clica aí, livros novos, já cliquei, já apareceu a coleção Shrimad Bhagavatam, você clica aí, encomenda a sua, começa a sua coleção, chega rapidinho na sua casa, e aí você lê junto com a gente, a mesma coisa, né? Desce mais um pouquinho que você já vê a coleção Shri Chaitanya Charitamrita que nós começamos a ler hoje. Também está disponível aí para você adquirir ela. Já chega rapidinho também na sua casa. O Shrimad Bhagavatam é a pós-graduação do Bhagavad Gita. A coleção Shri Chaitanya Charitamrita é o doutorado da ciência do amor a Deus. São os livros dos devotos, né? Todo devoto deve ter o Bhagavad Gita, o Bhagavatam, o Chaitanya Charitamrita e o Néctar da Devoção, que são os livros básicos. Tá bom? Então tá bom. Qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. Programa responde@hotmail.com. Ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 18 981715751. Combinado? Então tá combinado. Então vamos ler mais um pouquinho da coleção Shri Chaitanya Charitamrita, o doutorado da ciência do amor a Deus. Não, já falei, tá vendo, Bima? Você muda tudo, eu fico perdido aqui, ó. Vamos ler mais um pouquinho da coleção Srila Prabhupada Lilamrita, a biografia autorizada de Prabhupada. Amaon Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Itinamine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pastyatya Deshatarine. Onde nós paramos, hein? Aqui. onde Prabhupada estava lutando, né? Lutando para conseguir dinheiro para imprimir o jornal De Volta ao Supremo. De alguma forma, ele conseguiu suprir as exigências financeiras, editoriais e gráficas e publicou seu sexto número para o ano de 1956, a edição de 20 de maio de Volta ao Supremo. A página da frente vinha com uma nota especial. Por uma questão de princípio, por favor, leia De Volta ao Supremo e reviva o aspecto mais profundo de sua personalidade. Nela não encontrará nenhuma... Calma, estou virando a página. Nenhuma ideologia inventada pela percepção sensorial imperfeita, mas tudo que ela contém são mensagens de nossos sábios liberados. Estamos simplesmente ajudando-os a falar novamente com os homens e as mulheres em linguagem fácil, em prol, agora é o que eu mais adoro em Prabhupada, né? Linguagem fácil, para que todo mundo entenda, né? Estamos simplesmente ajudando-os a falar novamente com os homens e as mulheres em linguagem fácil, em prol da vida verdadeira. Todo homem e mulher responsáveis devem, portanto, lê-la regularmente ao custo de uma soma assaz insignificante. RS 2 a 4 rúpias por ano, ou assinando por 3 rúpias por mês. Não perca a ocasião. É para o seu interesse. Você criará uma sociedade humana feliz. Aí muita gente pode argumentar: ah, mas o conhecimento é de graça. Sim, o conhecimento é de graça. Mas alguém imprime de graça? Alguém dá papel de graça? Alguém transporta de graça? Esse é o problema, né? E os devotos não querem tirar vantagem de ninguém, por isso, né? Eles pedem doações para cobrir os custos e continuar imprimindo e distribuindo esse conhecimento, né? Então, você vê os preços aqui desse jornal, né, Bímola? Só para manter o custo, manter a distribuição, como o Prabhupada fez a vida inteira, né? Os devotos, eles não vendem os livros, eles pedem uma doação para que continuem espalhando esse conhecimento a todas as pessoas. Em Como Difundir os Ensinamentos do Bhagavad Gita, ele falava sobre a necessidade de organização transcendental na sociedade, uma comunidade modelo, a qual ele chamava de Gita Nagari, a aldeia onde se canta o Bhagavad Gita. Desculpem. Então essa aldeia viveria segundo o Bhagavad Gita e pregaria sua mensagem ao mundo, louvando Mahatma Gandhi por suas qualidades de devotos de Deus. Abai sugeria que Gandhi também estimara o conceito da vila do Bhagavad Gita. Este era o único modo de levar alívio aos sofrimentos causados pelos líderes de princípios demoníacos que desencaminhavam a atual civilização desmoralizada. Ele calculava como atrair a inquieta imaginação popular. Queria apresentar os ensinamentos de Krishna de maneira clara e direta e distribuí-los amplamente. Ele sentia que bons argumentos de escrituras autorizadas atrairiam as pessoas sensatas, imparciais e educadas, mesmo que elas afirmassem não estar interessadas. Sabia que, de alguma forma, sem abandonar sua gravidade e sua conclusão absoluta, ele devia conquistar-lhes o interesse. Eles relegavam sua religião a um livro de escritura sagrada na estante que eles nunca liam, não compreendiam e no qual não conseguiam acreditar. Ele trazia isto para eles sob a forma de um jornal. Contudo, era tão bom como as escrituras. Não, não era isso que eles esperavam de um jornal, mas talvez eles o lessem. O processo de cantar o santo nome do Senhor Krishna, como é conduzido pela propaganda do jornal De Volta ao Supremo, não é agradável para os superficiais caçadores de prazeres que descrevem homens e mulheres em literaturas indecentes, em jornais nacionais, mas é o meio de se saborear a vida eterna e transcendental. Além de vender o jornal De Volta ao Supremo em casas de chá e entregar cópias a doadores, a Bai também mandava por correio cópias gratuitas. Imagina, né? Prabhupada pagava correio ainda e mandava jornal de graça, tanto para dentro da Índia quanto para o exterior. Por anos, a vasta audiência de leitores de língua inglesa fora da Índia o havia preocupado, e ele queria alcançá-los. Tendo reunido endereços de bibliotecas, universidades e setores culturais e governamentais fora da Índia, ele mandou pelo correio tantas cópias do jornal De Volta ao Supremo quantas podia dispor. É porque a misericórdia de Deus é para todos, no mundo inteiro, sem preconceito, sem discriminação. Muita gente ainda acha, né, que os devotos discriminam, mas os verdadeiros devotos não discriminam, não tem preconceito contra nada, contra ninguém. E Prabhupada preparou uma carta para os seus leitores ocidentais, sugerindo que eles deviam ser mais receptivos ainda que seus compatriotas. É como acontece no Festival Transcendental Hare Krishna, né, Bimala, que acontece todos os sábados e domingos. Todos são convidados, todos são bem-vindos para cantar e dançar Hare Krishna, para ouvir as palavras de Krishna, ouvir os passatempos de Krishna, desfrutar dos alimentos oferecidos a Krishna. E é tão gostoso que no final ninguém quer ir embora, né? Tá, já parei de falar. Embora as mensagens... Ele é mais falar menos. Não, a senhora tem razão. Cada vez mais razão. Sim, senhora. Embora as mensagens contidas no jornal De Volta ao Supremo sejam todas dádivas dos antigos sábios da Índia que realmente compreenderam a verdade absoluta, no momento atual os chamados líderes da Índia estão demasiadamente enamorados do modo ocidental de avanço material de conhecimento. É o chamado progresso ilude, né? Ilude mesmo as pessoas ficam iludidas com eletrônica, mecânica e por aí vai, né? Conhecimentos científicos. É, Maia não tem problemas para fabricar ilusões, ela tem uma fábrica de ilusões. E voltando aos líderes da Índia, que Prabhupada está falando, eles estão negligenciando completamente o tesouro de conhecimento legado pelos sábios. Vocês, cavalheiros dos países ocidentais, têm visto tanta coisa sobre a ciência material e, não obstante, a paz não está sob seu controle. Na maioria dos casos, vocês podem estar sentindo quanto precisam de paz, apesar de terem abundância material. É porque a paz não se consegue com bandeirinhas, camisetas, banners, faixas, protestos. Não, a paz se consegue com o dono da paz, satisfazendo o dono da paz. Enquanto as pessoas não satisfazerem o dono da paz não vai dar paz para ninguém. Este defeito básico do materialismo permanece encoberto aos falsos líderes da Índia, e por isso eles não levam a sério a sua volta ao Supremo. O objetivo derradeiro da jornada da vida, a meta da vida é voltar para a casa do Pai, a casa de Deus, a morada eterna de Deus. Mas ninguém quer isso, né? Todo mundo quer o mundo de Deus sem Deus, para aprontar, para fazer o que quiser, para fazer todas as loucuras que vêm na mente. Na frente de batalha doméstica, Abai enviou cópias de seus últimos números do jornal De Volta ao Supremo ao presidente da Índia, o Dr. Rajendra Prasad, juntamente com uma carta divertindo sobre o destino perigoso que se arma para uma sociedade conduzida por demônios. Por favor, portanto, salve-os da grande queda. A carta de Abai de 21 de novembro era franca. Eu obtive a pista para retornar à morada eterna de Deus logo após abandonar o meu corpo material atual e a fim de levar comigo todos os meus contemporâneos, homens e mulheres do mundo. Dei início ao meu jornal, De Volta ao Supremo, como um dos meios para se trilhar esse caminho. Por favor, não pense que sou, três pontinhos, algo extraordinário ou um louco quando digo que retornarei para a morada eterna de Deus após deixar o meu corpo atual material. Isto é bem possível para todos e para cada um de nós. É o que todo mestre vem ensinar aqui neste mundo, o caminho de volta para a casa do Pai. O caminho de volta para a morada eterna de Deus. Abai solicitava a sua excelência que pelo menos desse uma olhada nos títulos das 12 cópias anexadas do jornal De Volta ao Supremo e considerasse a possibilidade de conceder uma entrevista ao editor. Havia um trabalho imenso a ser feito pela causa da herança transcendental da Índia, e devia haver um ministério específico de assuntos transcendentais para este propósito. No momento atual, estou gritando solitário no deserto, escreveu Abai. Sua excelência, porém, nunca respondeu. Em seu jornal De Volta ao Supremo, Abai fazia propaganda contra o ponto de vista ateísta. Em Esperança contra Esperança, ele francamente admitia que 80% das pessoas que ele encontrava enquanto vendia o jornal De Volta ao Supremo eram ateístas. Imagine, né? 80% na Índia, tá? 80% das pessoas que ele encontrava enquanto vendia o jornal De Volta ao Supremo eram ateístas. Às vezes, encontramos cavalheiros de gosto moderno e tentamos despertar seu interesse para o assunto do jornal De Volta ao Supremo. Eles dizem muito francamente que não só não se interessam em temas teístas, como também condenam a tentativa de trazer as pessoas em geral ao caminho de Volta ao Supremo. Segundo esses cavalheiros, as condições econômicas do povo indiano se deterioraram por causa de sua fé excessiva em Deus. E quanto mais rápido eles se esquecerem de tudo sobre Deus, tanto melhor será para eles. Isso em 1900, década de 50, hein? Já tinha essas ideias aqui. Em 80% das pessoas que Prabhupada encontrava, segundo o próprio Prabhupada, né? Mas nós não podemos concordar com esta conclusão ateísta de tais cavaleiros modernos desprovidos do sentido de Deus. Abai argumentava que, embora a Índia independente estivesse agora educando seus cidadãos em base de materialismo... Ah, para aqui. É, porque não vai dar para ler, né? Cortar no meio. Não é o que acontece na prática, né? Quando a pessoa se torna devoto de Deus, é o que Krishna fala, né? No, acho que é o último verso do Gita, Bhima. Onde estiver o meu devoto, ali haverá opulência, moralidade, vitória, sucesso. E é o que a gente vê, vai acontecer no berço do materialismo, né? Na Rússia, né? Você vê quantas o movimento cresce mais, onde ele cresce mais é na Rússia. E os devotos russos estão tendo lá comida em abundância, né? vitória, moralidade, sucesso, prosperidade, né? Prosperidade é ser próspero, não é ter dinheiro, né? Então, você vê, quando o Prabhupada visitou a Rússia, como nós vamos ver aqui nessa coleção, nossa, para conseguir qualquer coisinha para comer, era um modo de entrar na fila, maior dificuldade. E quando a pessoa se torna devoto, o próprio Deus cuida dessas pessoas pessoalmente. E aí vem a abundância, a prosperidade, a paz, felicidade, satisfação, vem tudo, né? Porque Deus é o dono de tudo. E ele pode fazer qualquer coisa. E faz, né? Krishna protege o seu devoto pessoalmente. Tá bom, já parei de falar. Nossa, é hoje, viu? É hoje. É hoje. Bom, gente boa, essa coleção Srila Prabhupada Lilamrita está de graça em inglês no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora e na quarta linha está lá o link Livros Grátis, com a opção em inglês para você ler na tela. Mas se você quer essa coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito, né? Como a gente falou, né? Tem impressão, tem gráfica, tem papel, tem imposto, tem, nossa, tem tinta, tanta coisa, né? Mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo. Você clica aí na quarta linha. Bom, primeiro você entra no nosso site, krishnafm.com.br, e na quarta linha está lá o link Livros Novos. Clica aí, já cliquei aqui, já apareceu a coleção Shrimad Bhagavatam, Purana Imaculado. Já apareceu a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, o Doutorado da Ciência do Amor a Deus. E agora sim, a coleção Srila Prabhupada Lilamrita em português, tá? No papel está em português. Você clica aí, encomenda a sua, chega rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. Programa responde arroba hotmail.com. Ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp, Telegram, DDD 18 98 171 5751. Combinado? Então tá combinado. Então vamos cantar mantra. Vamos cantar mantra, porque quem canta mantra, seus males espanta. Namastê Narasimhaya. Namastê Narasimhaya. Ala da la da da ine, ala da la da da ine. Hiranyakashipu vaksaha, Hiranyakashipu vaksaha. Shilatankam nakalaye, Shilatankam nakalaye. To Nishinha para to Nishinho, to Nishinha para to Nishinho, yato yamita to Nishinha, yato yamita to Nishinha, mae Nishinho hidae Nishinho, mae Nishinho hidae Nishinho. Nishinhamadin sharanam prapadye, Nishinhamadin sharanam prapadye. Tavakara kamalavare nakam abhuta shringam, Dalita hiranyakashipu hanubringam. Keshavadita narahari rupa Jai Jagadisha Hare, Jai Jagadisha Hare, Jai Jagadisha Hare. Avakara Kamalavare Nakam Nabhuta Shringa, Dalita Hiranyakashipu Tanubringa. Keshavadita Narahari Rupa Jai Jagadisha Hare, Jai Jagadisha Hare, Jai Jagadisha Hare.